Glorious. No, I won't give in. I won't give in till I'm victorious. And I will defend. I will defend. Feliz 2019, Jagunçada. As férias acabaram e o Pilha de Gibis está de volta, revigorado e recarregado, é claro. Mais uma produção exclusiva do Arte Final, site onde você pode ouvir mais Pilha de Gibis, Sete Jagunços e o novíssimo Omniverso. Acesse www.artefinalhq.com.br. E a melhor coisa de comecinho de ano é fazer promessas e planejamentos. E é desse jeito que começamos esse primeiro Pilha de Gibis de 2019, sempre, claro, em boa companhia. Com isso, estou aqui hoje com ele, a única pessoa que não se veste de branco no Réveillon da família, Marquito. Eu visto com qualquer cor, menos branco, já tem alguns anos que eu faço isso. E ao seu lado, ele que pulou 7 ondinhas e ficou afando de cansaço, Vitor Azambuja. Eu vou dizer que, falando em cores, eu só visto o vermelho no Natal, tá? Em homenagem ao Papai Noel. E ao time do coração. É, colorado, não, sem vergonha. Não, pelo contrário. Grêmio, eu já vi muito gremista de Papai Noel azul, viu? Só pra ficar. É. A única noite do ano é que eu me visto vermelho é no Natal. Também o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo com a minha filhinha que nasceu. Oh, aí sim, aí é motivo de comemoração. Pois bem, amigos e amigas, 2019, você já sabe, é mais um ano especialíssimo. Comemoramos os 80 anos de nascimento de um dos personagens mais queridos e amados dos quadrinhos estadunidenses. Batman, o Homem-Morcego, criado por Bob Kane e Bill Finger em 1939. E semelhante ao que fizemos ao longo do ano passado com o Super-Homem, vamos reservar um Pilha de Gibis por mês para falarmos de alguma história, algum arco, minissérie, o que for do personagem. Tarefa bem difícil, né? Posto que o Batman tem história de tudo quanto é jeito e formato publicado ao longo desses 80 anos. Então, após muito refletir, né, chegamos à conclusão que deveríamos começar com a história clássica, porém nunca foi republicada, fica esse aviso, mas que todo mundo que leu adora, né? Estou falando de As 10 Noites da Besta, lançado originalmente em 4 partes na revista mensal do Morcego, né? Batman 417 a 420, entre março e junho de 88, e que foi publicado aqui no encadernado safadinho, mas em formato americano, pelo menos, né? Pelo Abril Jovem, no distante ano de março de 1989, e nunca mais viu a luz do dia. Então, Vitor Azambuja, por que As 10 Noites da Besta? Bom, primeiro por tudo que você falou, por ser uma edição quase que mítica, né, entre os leitores brasileiros, não tem republicação isso, ela por vezes aparece em listas, né, de histórias clássicas e que você precisa ler do Batman, mas você não tem acesso a isso no Brasil. Segundo, por ser uma edição que curiosamente comemorava, saiu aqui no Brasil um encadernadinho, como você falou, embora fossem só 4 partes da história da revista mensal do Batman, né? Aqui no Brasil a Abril aproveitou e lançou ela já encadernada, num encadernado maroto, muito bonito, por sinal, mas totalmente quase que pirata, né? Porque a capa não é de nenhuma das edições originais da história, é uma capa do Norm Breyfogle, em que o Batman tá em Londres contemplando o Big Ben, que não aparece em nenhum momento, ele vai para Londres nessa história. A história toda de Gotham, né? É uma capa da Detective Comics 590, que é uma história que a gente já comentou aqui no Pilha de Gibis, lá na edição em homenagem ao Norm, né? O saudoso Norm, quando o falecimento dele. É, que é o Batman, né? Um morcego em Londres, né? E a Abril gostou tanto dessa capa que ela publicou duas vezes. Ela publicou é a capa da frente e a capa de trás, a mesma capa, duas vezes na edição. A edição ela abre com uma imagem do John Byrne, né, do Batman do John Byrne, com os créditos. Tem uma introdução pelo Mark Hamill, que não tem nada a ver com a história, só o Mark Hamill falando do Batman. E um pós-fácil também que não está acreditado, não diz quem escreveu essa porqueira, também falando sobre o Batman. Então é uma edição que a Abril lançou meio que para retomar aí a revista em formato americano do Batman, retomar uma série de minisséries e especiais que a Abril começa a lançar a partir dessa época com o Batman, provavelmente aproveitando o sucesso do filme de 89 também, que foi um filme que redimiu o Batman pro grande público, né? A imagem que se tinha antes era do Batman da série de 66, que era o Batman mais brincalhão, e nos quadrinhos também o Batman andava meio brincalhão por causa da história do Comic Code Authority, mas estava tendo uma retomada aí graças ao Danny O'Neill na editoração e o Neil Adams colaborando bastante com um Batman mais, mais sombrio, né? E essa edição ela meio que sintetiza isso, o retorno desse Batman sério, sombrio, para os quadrinhos brasileiros, né? E já que nós estamos falando que ela é de 89, lembrando que ela tem também a distinta honraria de comemorar os 50 anos do Batman naquela época, né? Ela tem um logo ali na capa comemorando os 50 anos. E agora, 30 anos depois, estamos nós aqui comemorando os 80 anos do Batman. Então, uma edição bem emblemática aí para nós, leitores brasileiros. Lá fora, ela tem uma outra importância, essa história que depois eu comento, né? Mais pro fim, porque que ela ficou tão conhecida lá fora. E é uma historinha muito boa, meio honesta do Batman, que o Marquito vai resumir pra nós agora em 10 segundos. Poxa, tudo isso? Bom, tá bom, 10 minutos, vai. Bom, roteiros do Jim Starlin e desenhos do meu desenhista favorito do Batman, do meu Batman icônico de todos os tempos, o inigualável Jim Aparo, né, que já teve, até o momento da gravação desse podcast, teve 10 volumes lançados pela Panini e ainda não chegou nem perto dessa fase aqui. Pois é, né? Esse aí sim é o Jim Aparo que a gente conhece, né? Essa aí vai ser republicada lá pelo Lendas do Cavaleiro das Trevas 30, alguma coisa assim. Da segunda série, né? só do Jim Aparo, né? Sem contar as outras edições dos outros artistas. E ela conta uma história ali, daquelas histórias típicas de Guerra Fria, de ameaça da União Soviética, né? Da KGB e tal. Tem muito com o que acontecia na época nos Estados Unidos, né? Citado aquele projeto Guerra nas Estrelas, que é aquele programa de defesa antiaérea, né? Que os Estados Unidos estavam tentando implementar na época. E a Rússia, né? A União Soviética na época queria boicotar isso. E é enviado lá dois assassinos da KGB que, segundo a Rússia, eles são desgarrados, né? Eles não são a mando do governo soviético. E um deles é conhecido como a Besta, que lá nos Estados Unidos ele era conhecido como KGBesta. E pra mim, assim, lendo inicialmente, depois mudou muito, né? Uma coisa até um pouco diferente, mas a primeira impressão que eu tenho lendo essa revista é que ele é um proto-Bane, né? Ele é forte, ele conhece muita arte marcial, ele conhece muita arma, né? Ele é um especialista em arma e se veste feito um cara de sadomasoquismo, igual o Bane fazia também. Então, talvez tem seja uma máscara, tem uma máscara escrota igual do Bane, né? ele é o Bane, né? E vem de um país diferente, né? É o Bane, porra. Não tem o que fazer. É pouco xenófoba essa história, né? Porque o assassino vem da Rússia e o assistente dele é muçulmano, por algum motivo. Né? É do Irã. É isso que eu ia falar, né? Tem as palavras-chave da Guerra Fria. Ronald Reagan, agente secreto russo, fundamentalista muçulmano, xiita, iraniano e traficante colombiano, né? Tem tudo que é de Guerra Fria. Né? Começa com os traficantes colombianos. Que nem toda a história, né? E ela tem um clima bem de Guerra Fria, de tensão, assim, né? O Batman não confia no cara da Rússia. Ele chama 10 Noites da Besta porque a história se desenrola ao longo de 10 noites, ele fica contando, né? Ele vai e volta, essa é da primeira noite, essa foi na terceira noite, né? E meio aquela coisa parece que tem uma contagem regressiva, né? Mas depois fica linear, isso ficou legal, né? As 3-4 primeiras noites fica indo e voltando, fica muito bom, né? Porque tem a questão do fuso, né? O cara tá vindo da Rússia ainda, a chegada dele, né? Ele chega em Gotham, mas aí só vão ter conhecimento da chegada dele 2 dias depois, então fica isso, né? A chegada dele em Gotham e quando o pessoal em Gotham descobre, até que isso se cruza cruza lá pelo quarto, quinta noite, e aí vai linearmente, né? Isso aí ficou genial, essa sacada aí do Starling, da forma como ele conta essa história, ficou muito bom, né? E ele meio que pega, isso saiu lá fora, né, na revista do Batman, na mensal, como eu falei, e ele meio que, isso que você falou no começo, Victor, é o Starling pegando toda aquela vibe do Daniel Neal e do Neal Adams e transformando o Batman numa coisa bem mais séria, bem mais pé no chão, né? É um Batman muito pé no chão, um Batman que não tem esse mundo de pretexto tecnológico. A gente vê o Batmóvel em uma ou duas cenas só, ele não fica toda hora usando tecnologia, então ele luta no chão, ele tá é uma investigação do Batman, né? Ele tá investigando isso, ele tá descobrindo isso, ele derrota o KGB no final, sabe, de uma forma até meio covarde, né? Mas ele, sabe, ele não bem tá covarde, lá, né? É, porque tem isso, né? Não existe um confronto direto entre o Batman e o KGB. Eles vão se encontrar três vezes e em duas delas o KGB foge. Ele, sabe, ele tá focado na missão dele. A missão dele é matar 10 pessoas do Projeto Guerra nas Estrelas. Não é lutar contra o Batman. Quando a missão dá errado ele tem que enfrentar o Batman, ele foge. Na maior, porque a missão dele é maior que enfrentar o Batman. Ele não tem tara em lutar contra o Batman. Não é essa a questão pra ele, né? É, deixa eu só. É, não é um vilão do Batman ainda, né? Nessa história. Deixa eu só fazer um comentário. Projeto Guerra nas Estrelas, esse encadenado tem uma curiosidade. Primeiro que o Starling, ele fala que o Projeto Guerra nas Estrelas era um projeto real, né? Os Estados Unidos, a ideia era montar uma rede de satélites para lutar no espaço com a Rússia, né? Para não ter dano na Terra, né? Isso é real, foi desenvolvido, não sei se chegou a entrar em operação em alguma vez, acho que não, né? E é interessante que essa operação da KGB, de um órgão separado da KGB que o KGB está executando, ela chama Operação Skywalker. E essa edição brasileira, ela tem essa introdução, como eu falei, do Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars. É, não, aí você já associa, não, claro, porque tudo a ver Mark Hamill, né, com Batman, porque ele é o dublador clássico do Coringa. Essa edição, meu amigo, ela é de 87 lá fora. Não tinha ainda o desenho do Batman, que é de 91, pós-filme de 89, e pós-edição brasileira também. Quer dizer, ninguém tinha nada a ver com Mark Hamill e Batman. Mas aqui, pela introdução, você já vê que o Mark Hamill era fãzaço do Batman, né? Então, bem, bem curioso isso, como a gente voltando, lendo essas coisas antigas, pega essas conexões, né, muito depois. Né? É, ele só tá aí por causa disso, né? Guerra nas Estrelas e Operação Skywalker, né? Só tá. Ele tá aqui porque a Panini pegou essa introdução dele de algum lugar que não é desse encadernado, porque esse encadernado não existe, né? Ele é montado, ele tem 100 páginas, porque são 4 edições americanas, e a Panini lançou como se fosse um especial em 100 páginas do Batman. A Panini. Abril. Falou duas vezes Panini. Panini, né? Desculpa, Panini, não foi você, foi a Abril. É, e a Abril, naquela das suas, ela montou a história como se fosse uma história só, porque ela não tem as capas originais e ela não tem divisão entre uma revista original e outra, né? A história simplesmente continua. Você até nota onde mudou a revista porque deu uma splash page, alguma coisa assim. Você já tá acostumado, você nota, mas a ideia da Abril é que o leitor lesse como se fosse um Cavaleiro das Trevas, alguma coisa assim do Batman, né? Um especial. E acho que é um encadernado que a gente nunca mais vai ver de novo nesse formato que ele saiu, né? Não, então, só pra fazer um parênteses no seu parênteses, né? Ela foi lançada aqui no Brasil 6 ou 7 meses antes da estreia do filme do Tim Burton, né? Então já tava naquele. Já existia aquele clima. Isso eu lembro muito vagamente, mas eu lembro mais no próximo filme, no Retorno. Mas eu lembro desse clima que existia, que vai ter um filme do Batman e, sabe, uma coisa bem mais sombria, bem mais escura, sem piadinha. Isso já estava entrando nesse clima, né? Bom, mas voltando à história, né? A facção que você falou dentro da KGB, né? Que chama Martelo, né? Que depois a Marvel vai roubar anos depois, lá com a série dos Vingadores. E aí tem um cara, né, o Zoris Kuanev, né, ele é chefe do Martelo, dessa facção da KGB, só que dentro dessa facção, o segredo mais bem guardado é o KGB, né, que é o Anatoly Kiazev, né, que ele sabe o nome dele, mas ninguém sabe quem é o cara, né, isso é a melhor ninguém coisa, sabe, né? Todo mundo... o rosto dele, né, e sabe o nome o rosto dele... sabe a identidade dele, é o nome dele, né, que é Kias Neve, mas ninguém sabe quem é um cara, né? Então, que porra da agenda secreta é essa, né? Não, e depois ninguém tem as digitais dele, né? Tem uma hora da história que fica muito claro que eles não sabem as digitais dele também, né? É, não sabe, ele existe, mas não existe, né? E tem isso que o Marquinhos falou, né? Ele é um cara que já é precursor do MMA, né? Porque ele é especialista em várias artes marciais. Ele teve a força aumentada ciberneticamente, que é uma coisa da época, né? Uma coisa bem popular nesse período, né? Cibernética. Tem até uma música que eu ouvi, até coincidentemente, uma música do Gilberto Gil, que se chama Cibernética, que ele fala sobre isso, né? Que é uma coisa muito... Se você pegar um álbum ao vivo do Gilberto Gil, ele vai cantar essa música, ele explica porque cibernética, né? Porque era um amigo dele falava muito sobre cibernética, ali final dos anos 70, nos anos 80, era uma coisa muito, muito em voga, né? E também tem uma questão dele ser especialista em armas, né? Ou seja, todas as armas, ele disse, claro, porque você lembrar nessa época... Existia arma americana, existia arma russa, existia arma alemã, existia até arma brasileira, né? Então, tanto é que eu acho que é o Afeganistão, se não me engano, o exército era uma loucura, porque tinha arma de todo lugar no Afeganistão, naquela invasão que a União Soviética faz no Afeganistão, no final dos anos 70, começo dos anos 80, que é quando surge o Bin Laden, né? O Bin Laden surge dessa invasão, com financiamento americano, não se esqueça nunca disso, né? Então, o exército Afeganistão era bagunça, porque tem arma de todo lugar do planeta, né? E não é a mesma coisa, né? Você usar uma arma americana, não é a mesma coisa você usar uma arma russa, né? Não é você só pegar e atirar, né? E ele deixa isso claro, né? Que ele sabe mexer em qualquer arma, então onde ele chegar, ele pode comprar uma arma e vai utilizar, e vai ser bem, bem, bem feito, né? Pois é, inclusive no uniforme dele, esse uniforme de gogo boy, de balada sadomasoquista que ele usa, ele tem umas shurikens, né? No uniforme, que então, além de arma de fogo, ele ainda tem umas estrelinhas ninja pra poder atirar no povo, que também tava em voga essa coisa ninja na época, né? Então, por que não, né? Colocar num russo estrelinha ninja. É, quem não viveu essa época não lembra, mas os ninjas já foram praticamente um produto de exportação americano, né? Que tudo era filme tinha ninja, né? American Ninja. Aquela, American Ninja. Tem um Michael Dudikoff. Mas já que estão falando de uniformes, eu gosto muito desse uniforme clássico dessa época do Batman. Ficou desde os anos 70 até comecinho dos 90, né? Que é essa combinação de cores azul e cinza, eu acho muito bonito, sabe? Eu acho que esse com a elipse amarela. Eu acho que esse uniforme ficou até Zero Hora, né? Que foi, não foi depois de Zero Hora que ele pegou aquele uniforme todo preto quando ele volta? Esse uniforme todo preto é quando ele volta depois da queda, né? Isso, recupera a coluna. Isso, eu acho que na queda ele ainda... Sim, na queda, com certeza, ele ainda tá usando esse uniforme azul e cinza, que é muito bonito, é um uniforme muito icônico, né? Não sei porque que a DC jamais voltou, né? Depois que ele volta com o uniforme, que ele pega esse uniforme todo preto, ele fica alternando sempre entre o preto e o cinza, mas não volta o azul, e a elipse amarela também, às vezes tem, às vezes não tem, né? Praticamente você não vê, mas que era um símbolo bem característico do Batman, né? Graças ao filme também, ficou muito popular esse símbolo do Batman, elíptico, né? E tem mais uma coisa de, assim, que eu tava pensando nessa questão da Guerra Fria, de como o... Tá caminhando na floresta aí, é? Ah, desculpa, é que eu tô folheando e o meu botãozinho aqui, é que eu uso um botão no... Eu no também, negócio, mas ele funciona, parou, né? De funcionar, aí eu esqueço que eu não tô no mundo. Caminhando na floresta aí, velho. É, não, eu tô folheando a revista aqui, vou apertar aqui. É, tem outra coisa aí também da Guerra Fria, que o Jim Starlin insere, que é bem... Assim, é um diálogo muito curto, mas é bem nesse sentido de você tentar deixar o Batman mais crível, né? Aquela coisa mais real, mais urbana, esquecer toda aquela parte mais comédia que existia, né? Que ele cita que provavelmente, como ele é um assassino muito eficiente, né? Então não se sabe, provavelmente o KGB foi o cara que assassinou o Anwar al-Sadat, que era o presidente egípcio. Ele realmente foi assassinado em 81. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e tal, por sua atuação lá como presidente do Egito, e ele cita isso, né, que ele talvez tenha sido ele, como se sabe quem assassinou o Anwar Sadat, talvez tenha sido o KGB, né, então é tudo essas pequenas coisas que o Starling vai jogando, né, de coisa bem da época, que hoje fica datado, né, você que não conhece tem que pesquisar pra saber quem porra é, quem é o Sadat, né, mas ele vai jogando esses elementos que deixa a coisa bem, bem pé no chão, né, é a coisa mais próxima do real que existia do Batman na época, dentro daquela toda aquela coisa que vinha do pós-crise, né, aqui já tinha saído ano 1 do Frank Miller, já tinha saído o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então, todo aquele movimento, né, do Batman voltar a ser mais pé no chão, mais urbano, mais detetivesco, né, que começa lá atrás, um pouco mais tímido, com o Daniel Neal e o Neil Adams, agora que vai ganhando os contornos bem mais críveis desde a reformação do Frank Miller, né, como a coisa vai ficando... Que é esse Batman que a gente mais conhece, né, pelo menos da nossa geração, né, esse Batman mais conhecido, né, que vai assim, pelo menos até o quê? Nossa, vai até o Renascimento, né? Não, até a fase do Morrison, né? O Morrison que dá certo pra caralho, né? Mas até depois do terremoto, depois da frase do Greg Hooker, do Ed Brubeck, até um pouquinho depois, ainda tava meio assim, né? Na verdade, o Batman, ele começa a ficar overpower na liga do Morrison, né? E aí ele fica mais overpower ainda quando começa a sair o Arkham Asylum, o jogo, né, que aí incorpora a questão dele usar uma armadura, né, já não é mais um uniforme normalzinho. Nesse uniforme da história, ele leva tiro, ele leva facada e é um uniforme de tecido normal. Ele já usava Kevlar antes da fase do Morrison, ele já usava da fase do Morrison na liga, né? Ele já usava Kevlar por baixo do uniforme para se proteger. Isso é uma coisa que ele já, desde a queda, ele já usava isso. Mas nessa época aqui das lesões da besta, era um uniforme normal de tecido. Tanto que tem uma cena em que ele leva uns tiros, eles, ainda bem que a gente tava usando colete, né? E é um colete enorme, assim, que ele usa por cima do uniforme, né? Não tinha essa coisa de ser uma armadura. Tecnologia, uniforme, não tem nada praticamente. Ele usa uns dardos, né? Não chega a usar um batarangue. Ele usa uns dardos com tranquilizante, né? E a corda só. E a corda é uma corda mesmo, né? Ele joga a corda e a corda se enrosca. Não tem nem o grapple, né? Que é a arma que joga a corda, que ficou famosa com o filme também, que é uma coisa que você vê no filme e depois no desenho animado também ele usava direto. E aí ficou uma parte fundamental do Batman, o grapple, né? O gancho que ele usa. Mas nessa fase era só uma corda, né? E é o que ele usa de tecnologia. E o KG Besta, né, tem uma cena dele na assim, a história é muito boa, né, assim, tudo bem, eu concordo que você tá falando em off, né, que a arte do Jim Amparo, eu sempre vou falar Amparo, não adianta, né, a arte do Jim Amparo é a melhor coisa, né, que ele tá desenhando muito, tá voando baixo, que tava no auge dele, né, aqui, pouquinho depois disso ele começar já voltar, ele declinar um pouco, né, até aquela fase já... ali da queda do morcego e tal, mas que ele tava voando baixo, desenhando muito, dominando a narrativa, a técnica dele, assim, é uma coisa linda, assim, a história visualmente, né? Mas eu gosto muito também do roteiro, mas tem uma coisa aqui que justifica o nome do KGB ser esse, né? Porque ele cai numa armadilha preparada pelo Batman, né? O Batman bota lá uns bonecos no quarto de hotel, fingindo ser as pessoas que ele tá perseguindo, e ele olha assim, o KGB diz, porra, essa cena tá muito estranha, os caras não tão se mexendo, tá tudo aberto, tudo aberto. Ele abre, né, a cortina, ele está muito exposto, mas eu vou atirar assim mesmo, e mete um tiro de bazuca, né, meu bicho, aí você é uma besta mesmo, né, só que aí ele, é aí que tem o primeiro conflito dele com o Batman, o confronto, né, eles se enfrentam aí e tal, ele até então só tinha metido bala no morcego e tal, né? E ele não chega a lutar diretamente, é mais uma fuga dele, ele quer mesmo fugir do Batman, né, ele sabe que o Batman é muito forte, é um oponente muito forte, e ele não quer perder tempo com isso, né, porque tem uma missão para cumprir. E tem toda aquela cena que foi muito boa, a cena do ônibus, né, como ele joga ele foge no furgão, o Batman tá saindo do furgão, e ele mete o furgão num ônibus escolar, né, e aí ele foge do furgão, vai foge a pé, e o Batman tem que salvar o ônibus escolar. Essa cena ficou muito boa, assim, uma cena bem intensa, de ação muito boa, né? Mas ele deixa isso muito claro, né? A missão dele não é brigar com o Batman, ele, como o Victor falou, né? Ele não é um vilão do Batman, a missão dele é acabar com o projeto Skywalker, ou com o projeto Guerra nas Estrelas, ponto. Ele vai lá fazer isso, né? E depois lá na frente, não tem diálogo entre os dois, né? Até porque ele é russo, ele fala inglês, mas ele entende, mas não tem um diálogo incisivo entre os dois. Mas fica muito claro, né? Que os dois são muito fortes, sabe um da força do outro, né? Reconhece que é um oponente difícil e ficam nesse mano a mano aí, fica evitando isso, né? Eles se estudam muito antes de partir pro ataque e brigam sempre à distância, né? Eles não querem se enfrentar no tapa porque sabem que vai ser uma luta muito, muito difícil, né? Mas até que lá no final eles se enfrentam. e mostra o quão determinado é o KGBista, que ele faz tudo para poder chegar ao seu objetivo, que primeiro, ele não mata só de um jeito, né? Você citou essa parte dele com uma bazuca, ele envenena todo um jantar, né, que está sendo dado para uma das pessoas do projeto. Eles mudam o local do evento tal para poder tentar despistar, mas ele tem um infiltrado lá dentro e passa todo o esquema pro KGBista. Ele mata todo mundo no jantar para poder atingir o objetivo, envenenando a sopa lá. Ele envenena o suco de laranja de uma outra envolvida. Então ele não tem só um jeito de matar, né? Ele não vai só lá dar um tiro. Logo no começo, antes de descobrirem ele, ele faz aquele esquema do cerol na linha, né? Pô, ficou muito foda essa cena, velho. Essa cena ficou muito foda. E assim, e não é gore, né? Apesar de você ver lá o capacete com a cabeça rolando, não tem sangue. É até estranho isso, né? Nessa época você não tinha essa profusão de sangue por conta do Comic Code Authority, né? Não aparecia tanto sangue nas histórias em quadrinhos, mas é uma cena pesada. E outra prova da determinação dele é na cena que o Batman acha que prendeu ele, porque enroscou a mão dele lá na bate-corda, e ele simplesmente só tá com um machado na mão, ele vai simplesmente e decepa a própria mão pra poder fugir, né? Lá, Jogos Mortais, né? Pois... que ele faz. Essa cena eu não entendi. Porque ele não cortou a corda, bicho. Pois é, eu não entendi, velho. Eu reli, eu digo, meu irmão, tem coisa errada aqui. Por que ele não cortou a mão, velho? Ele nem tenta cortar a corda, né? É russo, velho. Russo é isso aí, porra. Russo é, sabe? É, pra que cortar a corda? Mas fica massa, fica um visual doidão. Ele bota uma arma no... Ele viu um Capitão Gancho armado, né? Mas, eu até lembrava que essa coisa dele usar a arma na outra mão era uma coisa de quando ele volta, né? Spoiler, ele volta. É, mais ou menos nessa fase pós-queda, né? Quando... do uniforme negro do Batman, que aliás, de novo, é, né, a... em 89. É a Troika, né? Troika, que é o uniforme do filme, né? A primeira vez nos quadrinhos que o Batman usa um uniforme igual ao do filme de 89. E é muito bom. E é um arco muito bom. É bonito, né? Eu gostava desse uniforme. É, no joguinho até eu usava direto esse uniforme do filme. É, e quando ele volta com essa arma. Eu achava que era uma coisa que dele voltando até uma forma dele se livrar lá do que acontece no final. Mas não, né? Dessa forma ridícula, né? Não lembrava disso. Pois é, eu também achava que era isso. Eu não lembrava de ter lido As 10 Noites da Besta antes do que a gente leu agora pra gravar esse podcast. Eu não lembrava de ter lido, eu acho que eu nunca li. E eu lembrava do KGBista já sem a mão. E eu achava que era que ele aparecia sem a mão quando ele voltava. Mas não, é na história. E vocês, ó, pra você ver como a cena é impactante e como deixa você... É uma coisa assim que ficou muito foda no gibi. É, até vocês falarem aí, tirando onda, de por que ele não cortou a corda. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Pra mim, a única solução que ele teria era cortar a própria mão, de tão foda que ficou a cena. Mas vocês falando, eu falei, puta que pariu, é mesmo. Por que, porra, ele não cortou a corda? Não, e aí eu até pensei, não, porque a mão tava pra baixo, ele não ia alcançar a corda. Mas aí se você olhar, ele tá com o machado, tem o cabo todo do machado pra alcançar a corda, sabe? E ela tá presa atrás dele também, então eu podia ter cortado atrás dele, ficou esquisito. Até é uma cena legal, é icônica, né? Realmente... Mostra que ele como ele é determinado, mas é esquisito, né? Tem duas mostras, o comissário Gordon e com o emissário russo, né? Que ele tá ajudando o homem sem o Batman, né? Ele tá lá com o microfone no paletó pra ele ficar escutando toda a conversa, participar. E o final, né? O final é uma luta ali pelos esgotos de Gotham, né? Que é um local que o Batman conhece muito bem. E aí ele não se furta de enfrentar o KGBista no mano a mano, né? Ele tranca ele numa sala lá, com uma porta de aço, deixa ele lá e vai embora, né? Ó, tá lá o cara, agora vamos só buscar ele, né? Vamos, sei lá, botar ele pra dormir, alguma coisa assim, vamos tirar ele de lá, né? Não tem cara, esse confronto final. Eu queria chegar nesse ponto da história. Não foi isso não. Era o que eu ia falar também, que tem uma discussão antes, né? Que eu não sei se é com o comissário Gordon ou se é com outra pessoa, que ele fala que o KGBista, ele é muito perigoso, que ele já influenciou demais, ele é muito perigoso, ele tá por aí. Ele tá vivo, ele tá por aí. E eles falam que ele tem imunidade diplomática, né? Exato. Ele fala que tem imunidade diplomática. E o Batman meio que concorda, então talvez essa seja a polêmica da edição. O Batman, ele não trancou o KG Besta pra poder... Não, depois a gente vê o que faz aqui, não. Ele largou o cara lá pra morrer definhando. Tanto que quando o agente da CIA pergunta pra eles, né, não se preocupa, e tem uns 3 quadros do cara meio chocado com o Batman, assim. E essa história, ela é muito famosa lá fora, embora a gente tenha comentado naquela uma cena em Londres, que é contemporânea, que é da capa, que não tá na história, que não tá nesse encadernado, que o Batman, ele praticamente mata os terroristas, né? Essa história é muito lembrada lá fora como a história em que o Batman matou um vilão. Porque, embora não apareça, ele matou, fica muito claro na história que ele trancou o cara pra esquecer o cara lá, pra deixar ele morrer de fome. Esse Batman, nessa época, ainda não tinha tanto aquela coisa do não mato em absoluto, de jeito nenhum, de forma alguma, né? Isso é uma coisa que começou um pouquinho depois dessa época ficar mais forte, né? Nessa época não tinha tanto, assim, esse código moral dele. Embora já ele não mata gratuitamente, né? Mas... Nessa época já era alguma coisa aceita. Se como último recurso eu tiver que matar esse cara, eu vou matar. E quando ele tá trancando o KG Besta na sala, ele fala: ó, eu não sirvo às regras. Às vezes eu preciso ignorar as regras. Em algumas circunstâncias, elas pervertem a justiça. Eu não vivo pra proteger as regras, eu sirvo a justiça. Quer dizer, ele não tem esse freio moral tão forte assim de não matar, né? E essa história é muito conhecida lá, muito discutida por ele ter matado o KG Besta no final. Só que, claro, aí a DC nunca, assim como a Marvel também, né, nunca fecha a questão dessa história dos heróis matando. Depois o KG Besta vai voltar lá nos anos 90, né, pós queda do morcego. E aí, senhores, mais alguma coisa então para falar sobre esse grande clássico do Batman, que nunca foi republicado, né? Olha aí, Panini, vamos se ligar, né? Pois é, temos todo um ano de comemorações para que vocês possam trazer essa pérola novamente aqui, provavelmente em formato de luxo, custando uma prega sua, que se, né, dependendo de quem tá ouvindo, ainda não tem mais, ou tem, sei lá, e quer doar, não sei. Ó, paguei R$10, paguei R$10 do sebo, viu? Não, e eles lançaram o 1889, que já falamos aqui também, né, recentemente, encadernado capa dura, com a outra história também, né? Então, fica a dica, né? Já diria os mais antigos na internet, fica a dica, Panini. Então é isso, amigos. Temos todo 2019 pela frente para falarmos do Batman. E é isso. Um feliz ano novo e até a próxima. Valeu! Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.